Começa agora! É super jovem! Yo-yo! O quê? Yo-yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha e dos cuecão! Yo-yo na Super Jovem! Ó! Sextou, seus alienígenas! E já tá de tomar o gole! Quem que paga hoje? Pelo convite, seus diabólicos! Seus diabólicos, sextou! Mais uma edição do Yo-Yo começando agora! Sejam bem-vindos a galera que esperou aí durante toda a semana, das 2 às 4 horas da tarde, só pra quem ouve a Super Jovem tem Yo-Yo, alegria, diversão, entretenimento. Nós chegamos em todos os lugares, desde os barracos mais humildes até as casas mais abastadas. Tipo, enfim, a do Jorjão, assim, né? É, do Jorjão, é a mansão, né? O Jorjão tem a mansão, tem a mansão, né? Estronda e a mansão Jorjão. É a mansão Jorjão, é. Exatamente. Que a boquinha de vocês seja sempre santa. Pra, isso, pra quem, não, quem assiste a novela, o Jorjão comprou toda a mobília das Maria da Paz, né? Da casa lá, quando e faltou espaço, faltou ainda. Espaço, faltou, Deus, espaço. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde, Jorjão. Boa tarde, rapaziada, viu? É mentira, tá? Ah, mentira. Era bom. Principalmente o pessoal que gosta de fazer limpeza nas casas, é mentira, tá? tamo aí na atividade, é sexta-feira, final de semana é nós. Feriadão, estamos sábado. Rapaz, amanhã é feriado. A gente nem lembra que a gente não tem feriado. Né? A gente não, pra gente amanhã, não. Hoje é o dia dos homens, né? Dia de todos os santos. Todos os santos. Sim, verdade, é verdade. E amanhã é dia dos mortos. Que dia macabro amanhã, né? É dia dos mortos, né? Temos que lembrá-los. Louco. Muito verdade. Louco. Isso aí. Léo Lúcio. Vocês lembram da sala da Ana Hickman, que foi polêmica? Ah, sala que tamanho. Ah, verdade. É, cara, ali da sala. É o closet do Jorjão. É o closet. Pra vocês terem ideia do tamanho da casa do Jorjão. Ali na Cango, tudo que só a casa do Jorjão. Que tudo que vocês falarem se realize. Ah, que bom. Ele fica fazendo humildão aqui, né? Brincadeira. Boa tarde, meus queridos colegas, seus arrombados. E aí, guerreiro? Tudo bem? Sextou mais uma vez. Dia de ativar o modo, né? É o modo Fábio Assunção. Dia de estampar aquela gelada. Nada, né? Sempre. Olha, uma coisa que eu não aguento mais, e a galera pode mandar, inclusive, no WhatsApp, todo mundo deve ter recebido a caneta azul. Ah, não aguento mais também. Né? Então, se você que tá ouvindo o Yo-Yo tem algum áudio, tem alguma paródia, alguma coisa da caneta azul, mande-nos, por favor, aqui no WhatsApp da Super Jovem. Olha, tem uma do Novembro Azul que é impagável, mas não dá pra rodar. É, eu também tenho uma da caneta vermelha que eu também não podemos rodar. Não pode. Agora assim, eu fiquei analisando a caneta azul, aí eu tava ouvindo, inclusive, no treta, que o rapaz tem mais de 20 mil composições, né? 21 mil composições. E essa aí foi o sucesso essa dele. Aí foi o eu acho que eu vou dar uma dica aí pra Anitta contratar esse cara. Claro. Porque é o seguinte, as letras da Anitta também não tem muita palavra e nem nexo, pode ser. Não tem aquele monte de duas, três palavrinhas, palma. Verdade. O cara vai ficar rico, a Anitta mais rica ainda. É louco, hein? Caneta azul. Não, e mais louco o Mané, que tatuou o cara da, sabe, rolou dessa, isso, não. Né? O cara tatuou. Mas tem um cara que tatuou o símbolo da Record no corpo inteiro. Nossa senhora. Vocês não sabiam? Não. Procura no Google aí pra tu ver. Mas o mesmo cara que tatuou o caneta azul, ele tem tatuado negando o WhatsApp. Também. Só falta tatuagem de arruda na testa agora. Negando a bororoca. E a Gretchen. Nossa, cara. O cara tatuou o cara da caneta azul. A Gretchen não precisa tatuar. O lugar mais enrugado da gente é parecido com a Gretchen. Nossa. Que lugar que é, Jorjão? Eu só queria entender por que a galera entrou nas pilhas da caneta azul, porque... Sei, são os memes da internet, são, né? Os memes. Mas antigamente tinha os memes que faziam que sentido, era mais legal, era mais, né? Legal. Agora hoje não tem, cara, qualquer merda. Surgiu muito do Twitter isso, o Twitter nada faz sentido. No Twitter você fala você com você mesmo. Exato. Tá sozinho. Exato. Eu falo sozinho no Twitter, bastante. Eu também, tipo, algumas reflexões estão lá no Twitter. É, eu gosto bastante do Twitter. Pra mim, a melhor rede social é o Twitter. Eu não gosto, é muito egoísta. É que o Twitter é assim. Por que eu gosto do Twitter? Porque ele é muito democrático. Você quer ver notícia? Tem. Você quer ver futebol? Tem. Você quer ver tênis? Tem. Então, meme? Tem. Meme tem, meme, entendeu? É, o Twitter é o berçário dos memes. É ali que nasce o Twitter. Na verdade, a internet nasce no Twitter, né? E não, exatamente. O meme que tá rolando no Facebook uma semana antes a gente já viu no Twitter. 2 meses atrás tava no Twitter rolando. Justo. Tarde, seus loucos, me chamo Jonas Vargas. Mandou aqui no 988-22-2300. É, a galera pode participar, interagir, mandando aí se você tem alguma paródia, alguma coisa aí do Caneta Azul. Caneta Azul. Né, que a gente não conhece ainda, né? Que difícil, né? E as que a gente possa tocar, porque tem umas que... Tem umas que são bem... Senhor. Tem umas que não dá, né? Tipo aquela música da camisa com o Marcelo Falcão. É tipo My Pesadão. Neck, My Back, né? É. My Neck, My Back, é né? Da. Quem não que não lembro o nome da my moça neck, lá. My Back, é, mas tem essa aí. Tento. Vamos com o pensamento. Tem aquela lá, My Dick, não sei o que lá, que tem na. Short Man. Essa daí tocou tá tocou na Xuxa. Isso aí foi na Xuxa. Não, e as criancinhas cantando. Não, e o Eiko na Globo, né? I Wanna Fuck lá e o pessoal cantando 5 horas da tarde domingo, né? É isso aí. Isso aí, a vida é assim. Pensamento da Secretina. Bora lá. O pensamento da Secretina. Melhor do que ser amada é comer e não engordar. Olha! Pra que ser amada? É comer e não engordar é muito mais. Falar em amar, então, hein? Essa que você manda pro seu esquema, sexta-feira, né, rapaziada? Opa. Você pede o seguinte: você gosta de vencer? Aí se ela responder tipo assim: ué, eu gosto. Aí você responde: então, vem ser minha namorada. Ah, olha! Cantadas de pedreiro. Ah, seja como Jesus. É. Seja de boa. Tome uns vinhão. Não julgue os outros. Tem amigo de todo jeito. Respeita as mina. Responde a mãe, mas com jeitinho. Dá conselho. Não vai nas do Edir Macedo. Vai nas festas. Não guarda rancor. Divide os lanches e não viaje na maionese. Divide os lanches é bom, hein? Divide lanche é top, o auge da pobreza é dizer: essa roupa é de sair e essa outra é de usar em casa. Com certeza. Nossa, quando era pequeno, a mãe dizia que era roupa de ir na missa. É, roupa de ir na missa. É, como eu não vou na missa hoje, daí. Eu só tenho uma roupa pra sair, em casa é o pijama. Nossa, então, que dorme é a mesma coisa. O Léo fica falando da minha humildade. Os pano que o Léo vem aqui na rádio, né? Gente, é tudo do 10. Aham, ó, tudo paninho top. Veio paninho de marca. Não, verdade. Ele veio com a camiseta toda rasgada, achei que era traça que tinha no não, que é a moda. Pagou é caro, estilo, né? Não, isso é tudo do 10. Sabe esse negócio 10. De conde? Sacolas aqui na rádio. Depois que o Léo voltou, sacolas e sacolas. Quem tava com o conde hoje ali era meu amigo Beto Garcia. Não, mas não é pra mim, não é pra mim. É pra as esposas, legal. Tá bom. É que você não é casado, quando você casar. É que as esposas compram as roupas pra vocês, né? Os condes é pras esposas. Né? Exatamente. Fala, guerreiro. Não, o auge da vida adulto foi eu ontem no mercado. Gastei R$80 comprando coisa de limpeza. Produto de limpeza. Pensei, quanto gole que tá aí. Agora eu vou deixar essa caixa suja. Olha, você vê que novembro vai ser bom quando já começa numa sexta-feira, né? Top. E véspera de feriado, véspera ainda por cima. De feriado. Top, agora top. É bom pra quem ganhou quinhentão, lembrei agora, né? Ah, no caso verdade. Nossa, verdade. A ouvinte que participou da promoção e ganhou R$500 ainda. Dela? É, nossa, esqueci o nome dela. Já vou te falar o nome dela, Jorgão. Mas ganhou o quinto. Maria? Não, não, não. Veio retirar aqui de manhã, né, guerreiro? Isso. Lembra aí. Qual é o nome dela, guerreiro? Tô conferindo aqui. Tá conferindo, que bom. Então nos auxilia aí, por gentileza. Ganhou quinhentão em dinheiro numa sexta-feira, véspera de feriado. Que beleza, né? Ruim, né? Ruim. Hoje vai ter carne lá. Não, com certeza. Churrasco. E pode me chamar que eu vou. Isso. Giovana Kaminski. Giovana. Parabéns pra Giovana. O cara passa mal num local público, daí o cara falou assim: pelo amor de Deus, meu amigo tá mal, tem algum doutor aqui? Daí o cara: sim, e qual a sua especialidade? Sou doutor em matemática. Sim, mas meu amigo tá morrendo. Ele falou: menos um. Nossa, que maluco. É a vida real. É a vida. Cara, eu dormi agora depois do almoço, né? É. E tô acordado, mas ainda não consigo distinguir quem é a Maiara da Maraísa. Tô meio assim ainda. Olha, vocês viram que foi um Dodge Challenger, foi apreendido lá num Dodge Challenger. É um carrão, é um carrão. Top americano esse carro. Exato, ele foi apreendido numa ação contra o tráfico e será usado pela PRF de Foz. Olha, não sei pra que tudo isso, pra pegar Celtinha e Corsinha, né? O cara dá uma acelerada. Agora ferrou também, né? O Celtinha tão ferrado. Aí chega na primeira lombada e atravessa. O carro é Muscle Car, vai de 0 a 100 km por hora em 6 segundos. Nossa. Sim, estradas do Brasil não andam. Ele vai ter que andar só ali naquela que é pedagiada, né? É. O valor aproximado do mercado é de R$200 mil. Eles têm que fazer isso com todos os carros que forem apreendidos, tem que colocar. Mas sabe que tem um setor da polícia que eles andam com esses carros, né, que são até para poder fazer as investigações, enfim. Sim, não sei te avaliar bem se é certo quem é, mas tem um setor que anda com esses carros apreendidos, justamente para ter essa... A empresa de biotecnologia tentará dar vida a 20 mortos nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, deixa o povo descansar em paz. Aí a melhor resposta foi do Manuel Feitosa, que disse: tudo bem, desde que não mexa com a minha minha sogra. A sogra não, né? Nossa, eles vão ressuscitar a galera. Ah, morte. Nossa. É coisa de americano. Olha, tem uma perguntinha aqui pro Guerreiro. Guerreiro. Oh, meu Deus. Guerreiro, por que o surfista nunca erra na hora de votar? Porque ele não erra na hora de votar. Porque o surfista nunca erra na hora de votar. Não faço ideia. Porque ele sempre aperta o verde. Entendi. Não entendi o que veio pra mim. Por que será, né? O pessoal comenta, né? Esse é o programa Yo-Yo. Vamos tocar uma música? Só falar um negocinho aqui. Hoje teremos o lançamento do CD do Yo-Yo, hein? Opa! Agora de volta aí com chave de ouro. Sabe que o último quem fez fui eu, né? Que você não tava aí, né? Não lembro. Teve até clipe o último. Teve clipe. Olha que topzera. Hoje nós teremos o lançamento aqui no programa, mais um CD pro final de ano. A gente é o Forrozão ou não? Não, é um CD bem melhor. Bem melhor, porque bem o nosso melhor. Foi o Forrozão. Forrozão. Teremos o CD daqui a pouco, fique aí. Então tá, vamos tocar a música? Abraço pros meus brothers lá do Salão do Automóvel que estão curtindo a gente. Galera, bom, do Salão do Automóvel. Salão do Automóvel, você leva o automóvel pra fazer unha, pé e mão. Isso, fica lindo. Coloca um dreads. Aqui tem um bug que tem cílios. Por que não? Eu vi um Fusca também que Fusca tem cílios. Fusca com cílios. Conceito do Salão do Automóvel. Justamente. Exatamente. O da Penélope. É, esse mesmo aí. Vou tocar a música. Bora. Prepara aquela Budweiser pra nós aí. Pega aquele gelo do iceberg que eu mandei pra você semana passada. Prepara aquela cachaça envelhecida nas naves alienígenas. Um carburador das Titã. E um conta-gotas. Hoje eu vou degustar lentamente. Eu preciso de paz no coração. Tá liberando a avenida no coração do Chapecó. E o Paulo é meu amigo. Hoje é sexta-feira, vamos loquear. Adeus. E não gosta de mim porque eu não gosto de ninguém. Adeus! Não vou falar de novo, a última vez. One more drink, one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wild like on safari. We still going strong. And all of these good things. All we need, good things, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home tonight. Ain't nobody kill my vibe. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home. Yeah, we are never ever going home. Yeah, we are never ever going home. See the ocean there in your eyes. In slow motion, we see the sunrise. We are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things. All we need, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are. É que eu não bebo desde o mês passado, né? Força de vontade é tudo nessa vida. O cara, se tiver força de vontade, o cara consegue fazer as coisas, entendeu? Desde o mês passado aí que eu não tô bebendo. Fala, seu mau acabado! Tá ouvindo o ioiô? Não tem nada melhor pra fazer, né? Sai daí, ô! Vai ouvir outra coisa! Canção, pois sempre que eu te vejo acelero o coração. Me bate um desejo de pegar na tua mão e te conhecer. Eu sei que pode parecer loucura, até meio cara dura vir assim na aventura e te falar da formosura que o teu sorriso traz. E que mesmo sem ouvir tua voz eu penso em nós. Você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu esconder o quanto eu tô afim. Pequena flor, pequena flor, pequena. Menina, eu te fiz essa canção, pois sempre que eu te vejo acelero o coração. Me bate um desejo de pegar na tua mão e te conhecer. Eu sei que pode parecer loucura, até meio cara dura vir assim na aventura e te falar da formosura que o teu sorriso traz. E que mesmo sem ouvir tua voz eu penso em nós. Você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim. Pequena flor, pequena flor, você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim. Pequena esconder o quanto eu tô afim. Pequena flor, pequena flor, você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim. Pequena flor, pequena flor, pequena. Programa Ioiô na Super Jovem. O programa bem bacaninha, mas os caras são uns trouxa, viu? Vida amorosa respirando com a ajuda de aparelhos, estragando o fígado porque o coração não tem mais jeito. E quando a gente não quer mais largar o osso, e tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso, é pros mais velhos que a gente vai pedir conselho. Fala aí, velho barreiro, bebe que passa, usa uns negocinho aí que faz fumaça, fica 3 dias invernado na amargaça, só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba. Bebe que passa, usa uns negocinho aí que faz fumaça, fica 3 dias invernado na amargaça, só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba. Não quer mais largar o osso, e tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso, é pros mais velhos que a gente vai pedir conselho. Fala aí, velho barreiro, bebe que passa, usa uns negócios negocinho aí que faz fumaça. Fica três dias envenenado na margaça, só assim pra você esquecer aquela coisa linda. Solta mais assim, ó. Bebe que passa. Fica três dias envenenado na margaça, só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Todo dia eu viajo pra o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta e eu peço, por favor, vem pro show, vem pegar ela. Tava no ar, querido. Tava no ar, tava no ar. Tava no ar. Esse é o Brasil, né? É. Sucesso, cara. Sucesso. Creio eu que vai ser o sucesso do carnaval 2020. Eu também acho. Eu tava postando na música da Anitta com a Marília Mendonça. Nada. Caneta azul. Ou ao hit contagiante, mas vai ser tema azul de escola de samba. Certeza que vai ser. Vai ter várias caneta gigante. Várias nuances, né? Várias versões. Vai ter versão funk. Vai. Não, é certeza que vai ser a música do. É, sertanejo. Eletro. Eletro, vai ser top. Tem essa e aquela lá da Dodge Ram lá, que os caras falam, sabe? Não tô, vamos depois vamos rodar isso. A gente tocou semana passada, você não lembra? De uns piazinhos que cantavam? Ah, sim. É, eu acho que essas duas verdade, aí. Verdade. Eu acho que a caneta azul ainda tá mais estourada. Tá lá no Top Hits. Tá na caneta azul. E pessoal, e todos esses memes da internet, pra você ver, pra você acompanhar, você tem que ter uma internet de qualidade. É verdade, é o básico. Então, básico. E o básico é além do básico, porque é muito bom, é a Beltrão Net Telecom. Planos de 5 a 100 megas, a internet que não anda, que voa. Você que tem internet, você que tem Beltrão Net, você sabe do que eu tô falando, meu amigo, minha amiga. Se você não tem, vou dar a dica certa para o final de semana. Ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500. Vou repetir, 0800-649-5000, 3520-1500. Contrate já a melhor internet de Francisco Beltrão. Beltrão Net Telecom, esta é daqui. Quero mandar um salve pra galera lá do grupo do WhatsApp, os netos do Velho Barreiro, que sempre começa o ioiô, a galera começa a ficar doida lá, mandando abraço e tudo mais. Tem abraço dois pro Léo. Tem eu e o administrador. O Léo e toda a galera lá dos netos do Velho Barreiro. Abraço pra galera, tudo de bom pra eles. Só pagar carne e convidar a gente, né? Isso, aqui no WhatsApp mesmo, 988. Aguenta aí, guerreiro. 988-222-300. A Letícia de Flor da Serra. Presta atenção aí. A Letícia falando o seguinte: escuto vocês todos os dias, né? A rádio, no caso, né? Comecei a trabalhar na rádio da minha cidade e ouço vocês pra ter uma noção de como falar. Ah, coitada. Querida. Tô noção errada, fia. Obrigado, vocês me ajudam muito, sucesso, vocês merecem muito. Obrigado, Letícia, pelo carinho, ela tá dizendo que ouve sempre. Em rádio vai Flor da Serra, não sabia. Se ela pegou nós por base, provavelmente ela já foi mandada embora. Olha, se fosse você, eu mudava a referência pra você manter o emprego, isso, né? A gente quer que você manter o emprego, querida. Então manda aí, 988-222-300, a galera tá mandando aqui os memes do Caneta Azul. Nossa, tô mandando. Show de bola. É, só que alguns são imagens, né? E aí a gente não tem como rodar, né? A moça entrou na delegacia e anuncia: ah, senhora, acabo de ser violentada por um débil mental. Ele falou: o quê? Como? Tem certeza que era mesmo um débil mental? Pergunta o delegado. Certeza, tive que ensinar tudo. Quero mandar na hora do salve ainda um salve pra Fran. A Fran tá de aniversário hoje, a Franciane. Aí, Franciane. Parabéns, Fran. Paga o gole hoje, valeu, parabéns também. Valeu. Melhor um salve pro Paulo, pro Sandro, pra Isa, pro Pedro também, rapaziada ligada com a gente. Vamos tudo pro rolê hoje. Opa, fortíssimo. Manda um salve pro Davi, que tá no... É, como é que é? Green Valley. Nossa, o jeito que escreveu aqui... Green Valley é um bote de Balneário Camboriú, né? É um bote do quê? O festival itinerante Maquinho Beltrão também tem o Green Valley, que é lá no Banestado. Chamam de Green Valley. Green Valley. Realmente. Tomando um bulicão no Green Valley. É, com japa, lógico. Japa por quê, né? Tá com o olhinho puxado, assim. Sim, já tá o verde lá, horas, e o Uda. O pessoal já tá no caminho pra Chernobyl aí. Essa semana eu briguei com a minha irmã, ela me mandou a seguinte mensagem. Eu falei pra ela, tu que foi achada no lixão, aquelas brincadeiras. O João fala pra Carol que ela ia adotar. Eu falei isso pra minha irmã, ela respondeu assim, e tu quando nasceu era tão feio, que o médico te jogou pro alto e disse, se voar é dragão e se cair é bosta. Minha irmã me ama, né? Beijo, Morena! Um executivo brasileiro foi a Las Vegas e perdeu tudo que tinha no cassino. Até as calças, só ficando com a passagem para voltar pro Brasil. Foi à frente do cassino e havia um táxi esperando ele. Entrou e foi logo explicando a situação. O motorista, né, prometeu ao taxista mandar-lhe o dinheiro em dobro assim que chegasse ao Brasil. Né, tava sem dinheiro, né? Ofereceu passaporte, endereço, cartões de crédito, todos os dados possíveis pro motorista confiar nele. O taxista, no entanto, respondeu-lhe: se não tem 40 dólares, então saia do meu táxi, seu FDP. Muito ainda. Desesperado, o executivo que teve que se virar para chegar ao aeroporto. Um ano depois, o executivo reconstituiu o patrimônio e voltou a Las Vegas. Nossa. Né? Ganhou toda a grana de volta. Condições. Só que dessa vez foi ele quem quebrou o cassino. Triplicou a fortuna, sentindo-se muito bem, foi até a entrada do cassino, pegou um táxi para levá-lo ao aeroporto. Surpreso, avista quem? Lá no final da longa fila de viaturas? O motorista FDP quis lhe dar o crédito no ano anterior. Buscando vingança, o executivo chegou para o primeiro taxista da fila e perguntou: quanto custa para me levar daqui ao aeroporto? O motorista respondeu: 40 dólares. E para fazer um boquete no caminho? Olha, nem entre no meu táxi, seu canalha! Está enganado, não fazemos esse tipo de serviço, não. O executivo fez o mesmo com todos os táxis da fila e a resposta era sempre a mesma coisa. Finalmente chegou ao último carro, onde o seu velho amigo estava lendo um jornal e demonstrou não o reconhecer, né, depois de um ano. Uhum. Quanto é para me levar ao aeroporto? 40 dólares, respondeu o motorista. Sem perguntar mais nada, o executivo falou-lhe: ok, vamos lá. Enquanto o táxi passava pelos outros carros da fila, o executivo sorria e acenava feliz para os demais motoristas. A doce vingança. Sacanagem, né? Chega o Léo na farmácia, né? Entrou o Léo na farmácia gritando: me dá uma camisinha que hoje eu vou, né, fazer a acabar festa, com o mundo. Acabar com o mundo, me dá uma camisinha. Fiz isso ontem. Que eu vou transar. E o farmacêutico, um senhor meio de idade, sério, falou: ô, menino, ô moço, cuidado com a língua. Então me vê duas. Não. Diz que o Joãozinho chegou da escola e correu pro Jorjão contar uma novidade, né? Papai, hoje a professora pediu pra gente escrever sobre os nossos heróis. Nossos modelos de vida, papai. E eu escrevi sobre você. Olha. Aí o Jorjão respondeu, né? Verdade, filho? Nossa, eu nem sabia que você me admirava tanto. Disse o Jorjão todo comovido, com lágrima nos olhos, o que é quase bem chorei. Difícil isso acontecer. Daí o Joãozinho respondeu: não é bem assim, papai, é que eu não sabia escrever Arnold Schwarzenegger. Ai, meu Deus. Histórias da vida, mano. Histórias da vida. Vamos pro intervalo? Bora. Vai! Devido ao sucesso da música Peito Apaixonado, nós do San Marino resolvemos gravar mais uma música em homenagem a todos vocês de casa, é ou não é, negão? É claro, magrão, e a gente canta pra vocês. Então, gente, chegando, foto 3x4 pra gente cantar assim pra vocês. Num copo de cerveja, debruçado sobre a mesa, o copo era minha companhia. Garçom, desce mais uma, num porre de espuma, eu vou beber até raiar o dia. Desculpe, meu amigo, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui a conheci, nesta mesa eu a perdi, e hoje chora a falta desse amor. Aqui eu conheci, nesta mesa eu a perdi. Que eu não fui pra ti, e juntos só a falta desse amor. Eita. Everybody. Eu vou pegar a conta da tristeza, e nisso cai na mesa o seu retrato. Veja, amigo, esse rosto, a razão do meu desgosto. é a moça dessa foto 3x4. Duvido quem num gole bem violento não cantou essa canção. Gole, gole. Até o Léo que se paga de moderninho, é, moderninho, já cantou foto 3x4. Certeza, certeza. Meu querido, e dançou em cima da mesa. E rasgou. Eu prefiro a saia. Não me expor. Ai, ai, ai. Prefiro não me expor. Tá bom. Tu acha que vai rasgar a saia? Já tava sem saia já, já essas tá horas. Nossa! Essas horas tava pra sem, frente tava já. Na hora da saia. Foto 3x4, já não mais nada. Saia que não. A dignidade, assim, foi. Quem sabe é a saia. Aí falam de mim. Ai, meu Deus. É, mas ó. Pessoal, quero dar uma notícia boa demais. Opa, opa. Gostamos. Vocês, eu sei que vão adorar essa notícia. Novembro em dobro, Dog King. Mas o que vai ser em dobro? O que é em dobro? Shopping dobro. Muito bem, pois é. Todos os dias prestem atenção. É. Todos os dias do mês de novembro até as 20h30, o chopp é em dobro no Dog King. Não é até as 8h30? É às 20h30, 8h30. Claro, e além dos deliciosos lanches que todo mundo já conhece, agora tem também porções: miolo de alcatra, tilápia, batata e muito mais. Então aproveite, aproveite esse mês de novembro, vai fazer seu happy hour no Dog King até as 20h30, chopp em dobro. Dog King na União da Vitória, esquina com a Guanabara, e tem o delivery também, quer pedir em casa, 3055-5551. Eu hoje, depois da rádio, vou direto para o Dog King tomar uns 10 chopps, ou seja, vou pagar só 10, porque eu vou tomar 20. Nossa! Mas tem delivery também do chopp? Não, não, do chopp é aqui só lá. Aqui pena, né? Você mandar vir aqui. Pois é. Eu me obrigo, eu tenho que passar lá, né? É, eu vou ter que passar lá também. O Guerreiro vai tomar todo dia um choppinho, dois, na verdade. Dois, né? Dois choppinhos, fica bem louco. Dog King! Falando em gole, que novembro traga em cachaça todas as lágrimas que eu derrubei até agora nesse ano. Nossa senhora! Vai dar enchente lá no meu bar. Chorou. E ela chora. Enchente de gole. Léo Lúcio, temos um áudio que você mandou, que seria esse áudio? Temos um áudio da galera lá da Máxima FM, lá de Coronel Vivida, ouvindo a gente. Eles têm um programa lá bem gozado. Coronel, né? Mandaram pra nós áudio. Coronel Devida. Coronel Devida, desculpem, Devida. Desculpem, queridos. Uh-huh. Um abraço aí pro pessoal da Máxima. Isso, Máxima. O Matias e o Desidério estão ouvindo o programa Ioiô. São os ex-colegas do Guerreiro, né? É verdade. Você trabalhou na Máxima? Trabalhei. Era o Máximo. Era o Máximo. O Adir pagou o dobro do salário e ele veio pra cá, né? Pra cá. Veio pra ganhar R$800, então. Pessoal, não conte isso lá. Por que você saiu de lá, Guerreiro? Não, mandaram embora. Viu, o que você gaguejou? Viu, daqui a alguns meses a gente vai saber por que ele saiu. Mandaram embora. Vamos deixa ouvir esse áudio aqui. Vai lá. Fala, rapaziada Ioiô da Super Jovem. Aqui é o Matias da Alpizol, tô junto com o Desidério, tamo ouvindo o programa, né, Desidério? Sim, tamo aí ligado, tô risado com esse bando de mal acabado. E tem uma musiquinha pra cantar pra vocês, acho que ninguém ouviu essa semana, né? Quase ninguém, né, Desidério? Não, ninguém. Como que é mesmo? Caneta azul, azul caneta, caneta azul, vou beliscar. Opa. Peraí, que é isso? Sacanagem. Desidério é malandro, hein? Desidério é malandrão. Malandrão. Você aprendeu essas malandragens na noite com o Desidério? Sim, cara, lá tem um programa de tarde também, é um negócio meio que sem censuras. Ah, é um negócio meio pesado. É tipo o ioiô. É mais pesado que o ioiô? É bem mais pesado. Nossa senhora, a gente tenta censurar aqui, mas não dá. Mas não consegue, não dá certo, né? Agora você pegou o gancho deles, hoje só até mandando um abraço pro Matias, um cara que me ensinou muita coisa que eu sei. É? Pouco que eu sei, né, de rádio. Uhum. Mas hoje eu completo 6 anos de rádio, que eu comecei no dia 1º de novembro de 2013. Parabéns, meu querido. Uma salva de palmas. Muito bem. Valeu. Parabéns, guerreiro. Parabéns. Você vai ver que a coisa só piora. É só ladeira abaixo. Chega um abraço aí pra moçada da Máxima, o Desidério, quem mais? O outro, rapaz? Matias. Desidério. Que ele comenta as tias. Isso. Já estão fazendo stand-up, essas coisas? Eles falaram pra gente cuidar bem do Maicon aqui. Ah, tá bom. Por isso que a gente começou a falar deles, o Maicon começou a encher o olho de lágrimas, não entendi. Chorou. E o olho que não dá pra ver aí, né? Para com isso. Abraço aí pra galera da Máxima. Um abraço. Quero fazer um convitezinho aqui, ó. Eu sei que o Léo e o Beto não vão querer ir nesse jantar, mas eu vou fazer o convite. É o terceiro jantar. Querido, tendo comida. É, mas é o jantar do vermelho e branco. Não, mas não tem problema. Olha só, o Consulado Colorado de Francisco Beltrão convida a todos para o terceiro jantar e baile vermelho e branco. Presença do ex-jogador campeão mundial, o Alex. Também, além do Alex jogador, vai ter Alex Dias e Banda Sonho Real. Tinha animação, Jorgeão Macedo. Banda Sonho Real. Alex Dias. Alex Dias, mas é o jogador Alex, né? Ah, tá. O local vai ser lá no CTG, recortando os pagos. Recordando os pagos. Dia 13 de novembro. Tá, mais informações? 999-27-2366 com a Aline ou 999-75-9228 com o Josuel. Ingressos limitados. Terceiro baile do vermelho e branco. com a galera do Internacional e com o Alex, campeão mundial, lá no CTG. Olha, desejo muito sucesso, que lote lá, mas eu não estarei. Eu imaginei que você não ia. Eu imaginei. Judas da era moderna. É Jesus, o Judas carioca. É. Jesus, muito preocupado, né? Chama seus discípulos para uma reunião de emergência. Dado o alto consumo de drogas na Terra. Ô, louco. Nossa. Naquela época. Ópio. Depois de muito pensar, chegam à conclusão de que o melhor a fazer para enfrentar o problema é provar a droga eles mesmos. Ô, louco. E depois tomar as medidas adequadas. Jesus chapou no meio. Decidem que uma comissão de discípulos desceria ao mundo e recolheria diferentes tipos de drogas. Nossa. Executa-se então a operação secreta e 2 dias depois começam a regressar os emissários. Jesus os espera na porta do céu. Quando chega o primeiro discípulo, Jesus: quem é? Paulo. Jesus abre a porta: o que traz, Paulo? Haxixe do Marrocos. É do bom esse, hein? Ele não falou assim. Muito bem, filho, entra. Quem é? Marcos. O que traz, Marcos? Marihuana de Colômbia. Muito bem, filho, entra. Quem é? Mateus. O que traz, Mateus? Cocaína da Bolívia. Olô. Muito bem, filho, entra. Que turma. Quem é? João. Jesus abre a porta e pergunta-lhe: o que você traz, João? Crack de Nova York. Muito bem, filho, entra. Quem é? Lucas. O que traz, Lucas? Speeds de Amsterdã. Muito bem, filho, entra. Essa eu não conheço. Também não conheço, hein? Quem é? Judas. Jesus abre a porta. O que traz, Judas? A polícia, todos contra a parede. O japonês da federal. Todo mundo com a mão e pra cima. E chegou com o Dodge Challenger lá. O pessoal de Foz. O amigo do Jorginho aqui, o Júnior, mandando um alô pra ele e pra amiga dele, que tá de aniversário hoje, a Cleidiane. Aê, Cleidiane. Beijo pra você, Cleidiane. Ó, ninguém vai tratar tão bem quanto um homem querendo te pegar pela primeira vez, hein, mulheres? Verdade, isso. Isso. Pensador, filósofo. Filósofo. Esse é o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Manda aí, se você tem aí uma música, paródia da Caneta Azul, alguma área, manda pra gente aí no 988-22-2300. Tá chegando de montão aqui, a galera tá mandando altas Caneta paródias, hein? Show de bola, Caneta, vamos ouvi-las. Que será o tema do Carnaval 2020, com certeza, né? Na virada do ano. Exatamente. Aquela música, às 23h59, na virada do ano, a galera vai tocar Caneta Azul. Justamente. Inclusive, vem aí uma baita promoção de fim de ano, hein? Este ano. Daqui na Super Jovem, né? Fique ligado. Uma caneta azul. Não vai ter mais, Jorjão. Se você não gostou, vou colocar ela no seu bolso. Opa, que horror, Jorjão. Vou tocar uma. Bolso. Aqui outra vez, estou pensando-te. Não sei por que te extraño. Se somos dois extraños, yeah. Começou com um beijo apretado e terminou um pouco mais descarado. Ai, Deus mío. Lo que hicimos, yeah. Es que la noche fue oportuna. Pa' lo que siento no hay vacuna. Y es que yo no te puedo olvidar. Y tu belleza que no me ayuda. Tú abusas, me usas. Lo sabes, me gusta. Y por más que trato, oh, oh, no se me quita. Esto no se me quita. El sabor de tu boca estando en mi boca. Eso no hay quien lo frene. Fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. No se me quita. Esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Y eso no hay quien lo frene. Fue sin aviso. Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso. Mamacita, yo te vi, me gustaste tanto. Pasaste por el lado y me quedé mirando. Sentimos una conexión de inmediato. Me subiste al cielo y me quedé ahí un rato, baby. Es que tu cintura candela. Te pegas y ya siento que tu piel me quema, morena. Descontrola mi sistema. Tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena. Y es que la noche fue oportuna. Va lo que siento, no hay vacuna. Y es que yo puedo olvidar. Y tu belleza que no me ayuda. Tú abusa, me usa. Lo sabe, me gusta. Y por más que trato, oh, oh, no se me quita. Esto no se me quita.

É que eu não bebo desde o mês passado, né? Força de vontade é tudo nessa vida. O cara, se tiver força de vontade, o cara consegue fazer as coisas, entendeu? Desde o mês passado aí que eu não tô bebendo. Na vida que lembramos até morrer, passados tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar. Está preso em meus pensamentos. Que o tempo não vai apagar. Todo mundo. Aguinaldo canta. Aguinaldo. Amado Batista. Das noites. Lembrei vendo o alvorecer. Molhado com os pingos da chuva. Molhado. Com flores pra lhe oferecer. Imagina uma das as flores. Sabe, eu tenho. É. A gente tem que confessar coisas na vida, né? Vai confessar. Sabe, agora? Sabe aquela coisa que você tem vergonha de contar? É. Uhum. A minha é que eu sou fã da Amado Batista. Ah, isso aqui a gente sabe, né? Sempre fui. É. Inclusive, sempre fui. Numa viagem aí, deram um CD do Amado Batista pra ele. Foi lá no Paraguai. Músicas do Amado Batista. O cara queria que eu comprasse meia. Eu falei, cara, não dá, não quero meia. Então, CD. Eu falei, cara, eu trabalho em rádio. Não, CD eu não quero. Eu tenho as 1000 músicas do Amado Batista. Eu quero. Quanto que é? 200, eu pago. Detalhe, o Amado Batista gravou 500. E o cara tem as 1000. É que ele tem versão espanhol. Versão remix também. É. Remix. Aí eu vim do Paraguai em casa ouvindo Amado Batista. Aliás, depois o CD sumiu. A minha esposa, não sei o que ela fez. Sumiu. Ela dizia, não dá pra colocar outra coisa. Dizia, daqui a pouquinho. Não, essa que veio agora é boa. Essa é boa. Essa é a versão espanhola. Agora, não sei onde é que foi parar o CD. Sumiu. O Vitor tá mandando um abraço, na verdade, os parabéns pra Milena. É. Tá de parabéns, só pagar carne hoje, né, Milena? Aproveita e chama a galera aqui da rádio. Beijo pra você. Beijo. E daqui a pouco teremos o lançamento do CD do Yo-Yo Records. Daqui a pouquinho. Records. E agora, sabe quem está por aqui? O Fujão. Está fazendo uma selfie. O Fujão. O Fujão da semana. Diz que ligaram de Medianeira, saber onde é que ele estava. Nossa. Né? Adriano Dalar. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Adriano. Como é que você tá? Tudo bem. Diz que deu maior feedback aí, o seu sumiço aí da cidade, né? O pessoal me ligando aí, mandaram e-mail, mandaram em WhatsApp, ligação. Sinal de fumaça. É, difícil aí o pessoal. Mas até acharam? Eu acreditei que eu tinha sumido. Mas o que aconteceu? Você sumiu por quê? Sumiu. Houve alguns problemas no dia, já solucionamos. Só vou recapitular. Na vez anterior do sumiço, ele disse que quando ele viesse, ele ia trazer umas coisinhas lá pra gente degustar, né? Exato. Que o caminhão tinha chego, aquela coisa e tal. Tinha sua novidade que ele ia trazer. Novidade. Né? Aí, misteriosamente, ele não aparece no outro. Não atendeu o celular, nada, sumiu, nada. Desapareceu. Sumiu. É, engraçado. Tranquilo. Coisas da vida. Mas hoje veio aí, ó. Demorou, mas chegou. Show de bola. Ainda bem que o Kleber não tá aí da outra vez. O Kleber se abraçou numa sacola e levou sozinho quase tudo. Sem cabeça. Mas eu escutando vocês cantar aqui, gente, ainda bem que todo mundo tem emprego, né? Mais ou menos. A gente vive de música, mas não cantando. Graças a Deus, né? Então, gente, como é que vocês estão aí? Tudo certo? Tudo ótimo, meu querido. E eu quero saber dos produtos Lara, Adriano. Queremos saber. Então, hoje viemos aí falar novamente dos molhos especiais, inclusive esses que veio aí pra vocês. Sabor mostarda tradicional. Então, assim, delícia. Gente, se você não provou, corre buscar, é bom produto, chega no gerente do mercado aí, pede pra ele vai entrar em contato comigo. O produto ficou excelente, um sabor... Como ele é um molho, dentro do pacotinho ele vem 700 gramas do produto, então ele vem, tem vários cortes, né? Então são 16 tipos, né? Nossa! Coxinha da asa, meio da asa, filé de peito, sobrecoxa, todos eles temperadinhos já e embebido no molho. Então, assim, tu imagina que fica um produto... marinando. Nossa ali, né? Senhora, então, o sabor mostarda, o tradicional, o curry e o pimentado. O curry eu sou fã, hein? E eu tô morrendo de fome. Baita produto, gente. Então ele vem prontinho, né? Só? Você só vai lá e assa, grelha, do jeito que você preferir aí, né? Joga o molhinho em cima. O molhinho em cima, noite. E daí como ele tem o molho dentro, então ele vai ficar aquele resíduo de molho, né? Nossa. Então é uma dica que eu dou aqui. Potear no pão. Fazendo eu aprendi. Então tá lá grelhando, tá assando, tu vai regando ele com aquele molho. Jogando ali. Entendeu? Aí ele vai ficando com aquele... Suculento. Adriano Maria Braga ensinando culinários como preparar o seu produto lá. Manda foto depois de pronto. Ou convida a gente. Né? Convida a gente. Melhor, hein? Mas com o gole gelado, né? Com o franguinho da Lara sem uma cerveja, ela não casa. O chopp, né? Chopinho, é aquele dia que o pessoal trouxe aí. Até inclusive, eu não sei como é que é o nome do rapaz lá. Alô, do Fritz. Fritz. Estamos esperando você aqui, hein? Uma vez e cada um sumir, hein? Um dia vamos combinar degustação da Lara com o Chopin. Ah, eu não. Olha que delícia. Aí sim. Podem fazer lá em casa, inclusive. Não podemos estar no ar nesse dia, né? Não. Vamos fazer lá em casa. Vamos marcar, vamos fazer lá em casa. Agora, Adriano, você falando de todos esses produtos aí, pra quem se deu água na boca e não encontra no estabelecimento próximo da sua casa, como é que faz? Você entra em contato comigo aí no 469-9115-2264. Uhum. 469-9115-2264. E é o que eu sempre falo, né? Você chega no seu supermercado, na mercearia que você gosta de comprar e não tem lá. 90% tem. Quem quer ganhar dinheiro, quem quer vender, isso. Tem. Mas se não tiver, chega e fala pro dono: você tá perdendo dinheiro porque o produto é de extrema qualidade, não é caro, é top. Então você tem que ter lá no seu supermercado, no, na sua conveniência, na sua mercearia. Não perca esta oportunidade de ganhar dinheiro, né, Adriano? Ótimo, perfeito. E lembrando aqui, mais uma vez, a campanha do Aça Fácil da luva térmica ainda está valendo. Continua. Verdade. Pessoal, só mandar o vídeo lá, tem no site, só entrar lá, o pessoal, qualquer dúvida aí, entra lá. Nos pontos de venda também, a gente está colocando, onde tem o Aça Fácil, a gente está colocando como participar, como, né? Como participar e ganhar essa luva. É. Uhum. E outra coisa, lembrando agora, chegando a proximidade do Natal e as festivas aí, é toscana, linguiça pernil. Então, gente, é um produtaço. Bom. Todos os produtos. Vamos aproveitar aí, não tem. É qualidade em primeiro lugar, né? Com certeza. Porque nem a rádio super jovem, né? Os bons se abraçam com os bons. Ótimo, entendeu? É isso aí. Entendeu? Pra não errar. E assim eu sempre digo: Celar, você pode confiar. Com certeza. Perfeito. Isso aí, gente. Mandando um abraço pra todo mundo lá em Medianeira. Grande abraço, rapaziada. Tiramos por trás lá. Diz que na sexta-feira eles não trabalham mais, né? Não, só o expediente. Nem mesmo. O expediente é só até as duas. Depois, cada um. Estica o pé em cima da mesa, liga o rádio, destampa uma gelada. Eita! Que tá assim lá. Quem dera que fosse assim, né, gurizada? Estão assim. Tudo louco lá fechando o cargo. Nossa, tá certo. Graças a Deus estamos vendendo bem, né? Que bom. Que bacana. Adriano, obrigado aí pela tua participação. Sempre venha e sempre venha com as mãos cheias. Opa, com certeza. Vamos vir sim. Nem que seja de dedo. Celar, pode confiar. Show de bola. Um abraço. Intervalo comercial, daqui a pouquinho estamos de volta. O CD dos Esquilos, né? Como é que é o nome do filme lá? Alvin e os Esquilos. Quem tem criança sabe que a gente já assistiu 20 vezes. Deus, ah, mas é legal esse filme. Ah, eu acho chato pra caramba. Assista 20 vezes pra você ver. Ele gosta do Grey's Anatomy e fala que Alvin e os Esquilos é chato. Não, é que assim, ó, que você não tem filhos. Quem tem filhos... Mesma coisa o pessoal do Barbie Shark. Agora o meu já cresceu, né? Mas na época era Alvin e os Esquilos, eles não se contentavam em ver uma vez. Sim, era 5 vezes seguidas e você tinha que estar juntos. Minha nossa senhora. Então, tempo do tinha um desenho lá do Doc no Discovery Kids. Tinha um monte de coisa chata. Aquele do trenzinho lá. Sim, o trenzinho eu conheço. Mecanimais. Isso. Tinha o que era os aviãozinhos também, né? Isso. Tinha o Hi-Fi. Dora Aventureira. Nossa, só coisa ruim. Pingu. Pingu. Nossa, o Pingu é o melhor de todos. Pingu, aquele que... Vocês têm que mostrar o South Park pro filho de vocês. É muito legal, gente. É legal. Só que atenção, pessoal. Minha esposa briga comigo, mas eu gostaria de mostrar o South Park. Olha um desenho legal aqui, ó. South Park é legal. Oi? Family Guy. Não, Family, a animação aqui, ó. Family Guy. Family Guy. Simpsons é legal. Simpsons. legalzinho. Não, mas é. O Family Guy já é bem polido perto do South Park, né? Tinha um, não era animação, mas tinha personagens, mas era infantil. Alf. A menininha, um vilão lá que tinha um bigode meio fininho. Penélope. Não. Punk? Não era punk, não. Não lembro. Vou lembrar dessa animação, mas é X-Men. Bem legal. Mas enquanto vocês vão lembrando, eu quero falar de um parceiro nosso que chega agora no programa Ioiô, que é nosso amigo Buda e a André Veículos. Isso mesmo. André Veículos, uma loja linda, moderna, cheia de carros bons, carros de procedência, de qualidade. Você sabe que você vai fazer aí negócio com o André, com o Buda, não tem erro, são carros vistoriados de extrema procedência. Tá afim de um Jetta? Olha só, vocês que gostam de Jetta, carraço Jetta, hein? Tem Jetta TSI 2013 top de linha prata por 62 mil. Vou repetir, Jetta TSI 2013 top de linha. Esse é pro Léo, hein? Só 62 mil. Corre lá na André Veículos. André Veículos fica na Romeu Loro Verlan, pertinho ali do fórum. Não tem erro, é negócio certo. Liga 3055-1156. Eu tô falando desse Jetta, mas tem aí mais de 50 carros pra você. Cara, a garagem mais top é ali, cara. Mais top. Não, só tem carro top. Isso, e tem pra todos os gostos. Verdade. E bolsos, tá? Tem, cara, tem um Fucão, eu não sei o preço dele, mas tem um Fuca lindo lá. Ele já deve ter vendido, porque o Fuca é lindo, é, cara. A galera gosta, maravilhoso. Né? E tem o Fusca do Itamar lá. Sério? Fusquinha do Itamar. É, sabe que o Fusca foi parado de produzir na década de 80, né? E daí depois o presidente da República, Itamar Franco, relançou o Fusca, né? Em 94 foi, sim, né? Sim, Fusquinha 90, do Itamar. E daí ficou, e aí o Traje Rigor fez uma música do Fusquinha do Itamar. Que, né? Legal, então ficou, que legal. Ficou bem legal. Daí o Buda tem lá. Tem um Fusquinha do Itamar lá também. Corre pra André Veículos do nosso amigo Buda na Romeu Loro Verlan, bem pertinho ali do fórum. Fone 3055-1156. André Veículos. Esses dias eu passei, ele tinha um Fusion azul, cara. Nossa, tem muito carro top. Desci do carro e fui babalo no carro, que é top. muito bonito. Top, muito bonito. Pra sair de líder. Lazy Town. Passava aqui, não era desenho. Um filmezinho. Isso, daí o cara era um super-herói. Isso. Ensinava a escovar os dentes e tal. Isso. Eu acho Lazy Town. Que o não assistiu, porque ele não escova os dentes até hoje. Uma briga pra escovar os dentes. Uma briga até hoje. Eu sou da Peppa Pig pra cá, não lembro dessas coisas aí. Vamos ao CD do Silvio? A cara da Peppa Pig parece um negócio estranho. Não, ela tem dois olhos de um lado da cara. Então, se tu olhar de frente, ela tem quatro olhos, né? Não. Levou um soco, tadinho. Porca-aranha. Não, sabe, o desenhista que fez que lá ganhou dinheiro. Cara, né? Com certeza. O desenhista era fumado pra desenhar. Sim, com certeza. Ele era horrível, ele não era desenhista. Disso. Tá chegando o fim de ano e a Super Jovem vai lançar o CD pra arrecadar uma grana pra gente poder comprar o peru, né? Justamente. Na verdade, tem uma promoção, nós temos que comprar muita coisa, então, né, nós vamos ter que juntar dinheiro pra isso. Então, por favor, queridos, comprem o CD que nós vamos lançar agora. Isso, vamos ouvir o que é o CD de Silvio Santos. O programa Ioiô e a Ioiô Records lançam mais um CD pro seu fim de ano. Silvio Santos, cantando grandes clássicos da música, trazendo o grande sucesso de Anitta. Vem da maldade, com vontade, chega e encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Ah, oi, ma, oi, ma, oi, ma, oi, é, ma, oi, é, ma. A versão pra música da Ludmilla, 24 horas. Não tem nada pra fazer e fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, pensa em mim, 24 horas. E fala de mim, né? Chega, é repetitivo. Wesley Safadão e Marcos Ibelucci. Tô namorando todo mundo. 99% anjo, perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. No CD2, trazendo os melhores sucessos internacionais, como Fifth Harmony. Baby, I'm working. Aha, I'm working. But give me, I'm worth it. I give it to me, I'm worth it. But baby, I'm worth it. Uhu, I'm worth it. Eu já saquei. É só falar I'm worth it no final. Muito bem, bom. Dos anos 80, com a Ha. Single ladies. Oh. all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up. Because you know I'm all about the bass, but the bass, no treble. I'm all about the bass, but the bass, no treble. I'm all about the bass, but the bass. Adquira já o CD do Yoyo. Silvio Santos canta grandes clássicos da música na banca mais longe da sua casa. Ela levou minha respiração. Cara, mijei de rir. Que legal, legal, legal. Tem que botar uma chamada. Tem que botar uma chamada. Oi, mas gostei foi da Beyoncé e da Fifth Harmony. Como é que seria o Silvio cantando Caneta Azul? Carlita Azul, Carlita Azul, Caneta Azul, Azul, Caneta Azul, Azul, Caneta Azul, caramba, ficou muito bom. Caramba, ficou muito bom, gostei, gostei, gostei dessa caneta. A minha filha no duro. Qual é a música? Qual é a música? Estão todos uns loucos surtados hoje. Todo mundo louco. Parece que beberam, estão os drogados. Todos tomaram. Viva o Grêmio. Não gostei. Vamos tocar uma música. Você está certo disso? Mas você está certo disso? Você quer participar do rolo entrando. Oi. Yo-yo, todo mundo gosta! Yo-yo.

Festa do Biobi. Festa do Biobi. Não tem mais Silvio agora. Estamos de volta com o Yoyo aqui no Espero Jovem. Até daqui a pouquinho às 4. Isso, bom demais. Eu quero falar do Chofer 46, o melhor app de mobilidade urbana de Francisco Beltrão e toda a região. Agora também em Dois Vizinhos. Atenção, Dois Vizinhos, tem Chofer 46 aí. Hoje é sexta-feira. O que vocês fazem na sexta-feira? Vão pra onde? Vou pro rolê. Rolê. Encher o cu de cachaça. E aí depois você vai dirigindo? Não, eu chamo. O que você faz? Chamo o Chofer 46 porque eu não sou bobo. Ah, claro, meu amigo. Léo é esperto. E aí, Guilherme? Também a mesma Chofer coisa. 46 vai levar você em casa. Os caras ficam de prontidão aí no final de semana, mais ainda, hein? Mas não é só isso. Por exemplo, você. O casal lá tem um carro, o esposo tá com o carro, ou a esposa tá, mas ele precisa fazer alguma coisa no centro, chama o Chofer 46. Precisa mandar um animalzinho pro pet, o cachorrinho pro pet, chama o Chofer 46. Precisa mandar. O Tito foi pra leve, esqueceu a chave. Pá, esqueci a chave em casa. Vou em casa buscar. Não, o Chofer 46 busca pro Tito. Tudo isso e muito mais. Quer pegar um voo em outra cidade? Vai de Chofer 46 lá em Chapecó, né? Claro. Vai de Chofer ou Chapecó, ou Foz, ou Cascavel, enfim, né? Ou aqui mesmo, né? Aqui mesmo também, né? Vai de Chofer 46. Ah, tem um detalhe, hein? A partir de agora, o Chofer 46 é tanto no Android quanto no iOS. É só você digitar Chofer 46. Já está liberado no iOS. Já baixei, inclusive. Já baixou? Você digita ali Chofer 46, tudo junto, vai já aparecer este super app de mobilidade urbana. Eu sou fã, eu uso, eu indico o Chofer 46. Boa, agora tá com a gente o Tito da Leve. Oi, Tito, tudo bem? O Tito já usou o Chofer 46, Tito? Já. Aí, muito Tito, bom, muito super bom. Indico. Assim como que falamos da Leve, indicamos a Leve, indicamos a super jovem. Com aí, certeza, isso mesmo, é Tito. E como é que tá? E tá bombando a Leve hoje, tá, né? Tá bombando, então boa tarde ao Guerreiro, ao Jorjão, ao Léo, né? Boa tarde, meu querido, tô com saudade Léo, de você. Aí, eu confesso que nós estamos com muita saudade. Pois é. Obrigado, querido. Obrigado, também não saudade. Porque não sei porque saiu, né? Porque saíram comigo. Saíram. Como que você voltou? Saíram comigo. Mas aí, né? Sentiram a minha falta, né? Ficou com saudade. Ninguém mais fazia café pra nós. Ninguém limpava o estúdio. Cadê o café? Aqui, ó. Beleza, show. Chama o Léo de volta. Meu, vamos pra leve, porque hoje, então, lembramos que amanhã é feriado, né? Verdade. Feriado, verdade. Hoje, atendimento até às 18h30, então dá tempo pro povo ir pra leve com sonho, leve calçado. O que vai encontrar hoje? Amanhã é dia de homenagem ao Grêmio, né? Aham, exatamente. Dia de finados. Dia dos mortos. Então, vamos lá. O que vai encontrar hoje? Vai comprar hoje feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho. Hoje, trazendo o maior prazo. Que você vê nas passarelas, aí nas mídias sociais. Vai encontrar na Leve hoje. Não vai pagar nada em novembro, não vai pagar nada em dezembro. Somente pra janeiro de 2020. Caramba! Opa! Louco! Mas é hoje. Tudo isso? Hoje, vou ter que correr pra Leve e aproveitar o crediário pula-pula, né? O maior prazo aí. Todo estoque somente pra janeiro de 2020, sem juros, crediário próprio da Leve. O que vai encontrar hoje como sugestão de oferta? Vai encontrar camiseta da Gangster a R$29,90. Só nossa, isso, Tito? R$29,90. É pano show, é pano joia. Leve, eu comprei na Leve, daí tenho muito tempo e ela continua a mesma cor, nada. Nada mudou, é tudo nada a mesma coisa. Então vá pra Leve hoje, vai encontrar a camiseta da Gangster a R$29,90. Leve até pra revender, que tem quantidade, tá? Vai encontrar calça jeans. É com lavagens especiais, feminino, masculino hoje, toda a numeração a R$59,90. Muito barato. Voltando para o setor da mulherada e o feminino, vai encontrar blusas, regatas, t-shirts hoje, 3 peças por apenas quanto? R$60. R$60? Compre pra revender, né? Viu? A R$60, então vai levar 3 peças hoje no setor feminino. Que lembramos? Show, hein? Horário de atendimento hoje até às 18h30. Então, boa. Dá tempo. Pessoal, corra pra Leve, tá? Leve calçados, uma palhinha do Hobbit lá, então. Isso. Tá aí, né? Isso. Então também tem um pula-pula. Onde é que tá o Hobbit? Tá vendendo, pô. O Hobbit, não, ele tá atolado. Tá lá em Toledo. Ah, entendi. Gosta de ficar atoladinho. Justamente. Ai, que delícia. Quem que não gosta de ficar atoladinho na sexta-feira? Tá lá meu atolado. Deus. E nasce Toledo é o quê? Toledense. Tá. Então vamos lá. Hobbit tá lá, mas... E quem nasce em Tilambuco, Jorjão? Não sei. Também vai ter o crediário pula-pula, não vai pagar nada em novembro, nem em dezembro, somente pra janeiro. Os 3 pesos de loja, feminino, masculino, infantil e também toda a linha esportiva aí, tá? Justo, nesse maior justo. Prazo aí, somente pra janeiro. O que vai encontrar de sugestão hoje? Chinelo Havaiana, que é o mais vendido. Gosto. A quanto? Bom. A quanto? Quanto? 14 de novembro. O quê? Nossa. 14 de novembro. Ah, não. Tem certeza muito que não é aquele geriátrico? Não, não, não tem geriátrico. Não tem. Eu vou lá comprar um. É original mesmo. Tem branco? Por esse preço, né? R$14,90 hoje. Tem todas as cores, né? Vamos lá, sapatilha moleca. Hoje, pra mulherada, R$39,90. Sapatênis masculino hoje, a R$49,90. É muito barato esse. Muito bom, é muito barato. Muito e bom. Nos cartões de crédito hoje, tudo em 12 pagamentos. Um ano, sem juros, sem entrada. Então, um ano aí pra você pagar nos cartões. Eu sei que não é de Beltrão, região. Trabalhamos também na forma boleto. E dá pra fazer o crediário, né? Crediário, como eu já falei, pra começar a pagar somente em janeiro. Só não compra quem não quer, né, Tito? Só não fica com roupa nova e calçado novo quem não quer. Então tem que ir pra leve, né? Os caras não tem que perder a mania de, né, comprar caro. Compra barato. Compra barato e com qualidade, né? Com certeza. Então vá pra leve, só que lembramos que amanhã é sabadão, né? Não abre. Amanhã não abre, né? É, descanso merecido, né? O povo tem que ir hoje. O povo tem que ir hoje até 18h30, dá tempo, então. Nosso convite está feito, então aguardamos aí. Não, e se você chegar às 18h29, o Tito fica não, até às 9h lá atendendo você. E se me ligar também lá às 6h30 e esperar? Tô indo. Espera aí que eu tô indo até às 7h e aguardamos aí. Então, beleza. Então, fechou. Por isso que eu amo a Leve. A Leve é a gente como a gente. Valeu, Tito. Show de bola. Bom feriado para você. Beijo, Tito. A Leve é igual a Super Jovem, né? Então, o mesmo atendimento. É, aqui é tudo amor de mãe. Tudo família. Tudo família. Abraço. Abraço, Tito. Pessoal, uma viúva estava desesperada porque por sexo, porque ela estava viúva já. Nossa. Há vários anos e ela procura uma, mais ou menos assim. Eu nem sou viúva e tô do mesmo jeito. Procura uma sexologista que aconselha a comprar, ela não queria se envolver com outro homem, porque ela ainda amava o falecido, então a sexologista falou, ó, vai até um sexy shop mais próximo e compra um vibrador, né? Sem saber como fazer, ela pergunta pra atendente do sexy shop, olha, eu nunca usei isso, como é que usa? Ela falou, é fácil, faça como se o seu marido, faça como se fosse o seu marido, faça igualzinho. No dia seguinte ela volta à farmácia chorando, isso não funciona, foi uma catástrofe. Mas por que? Pergunta a moça do sexy shop. Eu fiz como se fosse meu marido e o resultado é esse, quebrei todos os dentes da frente. Nossa! Que violência, Jojão. Eram cinco pilhas, né? Nossa, extintor. Turbo, né? Turbo. Ó, num dia você... Essa aqui resume minha vida hoje. Ah. Um dia você é jovem, no outro você treme o olho por causa do estresse. Cara, é verdade, sabe que eu tenho esse negócio? Eu achei que eu tava tendo um AVC. Nossa! Daí eu procurei no Google o que era, era só a questão do estresse. Que quando você tem alguma coisa procurando no Google, ou é câncer... Ou você tá quase na beira da morte, depressão. Né? Depressão. É câncer, o depressão. O agora é médico. Não, você fez um corte, você procura lá. Ou é câncer ou é depressão. Não tem outra alternativa. Mas o certo é ir no médico, né, pessoal? Não vamos fazer isso. A minha avó era médica. Tudo se curava com álcool. Não. Tudo ela dizia. A minha avó álcool. Médico também. Vó, me queimei, passa álcool. A minha avó era... Não. Ela mandava álcool, passar tá álcool. Não, tudo, não. A aranha picou, passa álcool. Não, a minha avó era tudo com chá de camomila. Vó, quebrei o braço, vem aqui, vou te dar um chá de camomila. Chá de camomila, você vai melhorar. Você vai melhorar, é verdade. Chá de boldo, chá de canela, né? Uh-huh. Agora, hoje em dia, a minha avó, você fala, vó, quebrei o braço. Ah, essas narguilas que vocês ficam fumando. Essas porcarias de narguilas. Eu já avisei pra parar de fumar narguila. É tudo narguile, né? É tudo narguile. Rapaziada, vamos embora? Vamos embora. Beijos! Vamos embora. Amanhã tem, daqui a pouquinho eu tô de volta às 6 com o pub, a rapaziada tá antes. Amanhã, mesmo no feriadão, vai ter aí fliperama. Vai ter... Ao vivo, tudo ao vivo. Amanhã eu tô 6 da manhã, tô aqui já. Beleza. Grande abraço, bom final de semana. Não sei se eu vou estar conseguindo distinguir a Maiara da Maraísa, mas vou estar aqui. Tchau.